hoje eu andaria milha só pra ser seu psicólogo. Montaria diálogos, decifraria o catálogo monocromático. Aqui tudo vai bem, me apaixonei no meu som. Talvez não seja tão bom o efeito dominó. Pois é, eu tropecei nos meus pecados. Vi gente decapitada comendo seus próprios calos. Minha doença é enxergar tudo que bate. Ter coragem de falar, mas não tá pronto pro combate. Vivas! A dor é fundamento pra limpar o entendimento, pra trazermos nos para os passos quânticos. Ser dois ao mesmo tempo não me contaminará. Dois na alma pra entender todo o declínio. Linha de entendimento na linha de raciocínio. Hoje o céu se abriu só com pássaros mudos. Cor preta de vinil e nosso baile de surdos. Nosso baile de surdos. Bora cantar, nossa. E tudo fica bom. Vi mais um degrau e eu não quis subir não. Porque pra subir tinha que pisar na mão. Prefiro de longe, sabe, com meu foco distante, pra poder compassar e descompassar. Cuidado com a mentira, que ela vira mira, atira e tu nem sabe a direção. E quando esse filme se acabar, não sei nem o gênero. Olho da alma nunca que me cegará. Para o tempo, baby, que hoje eu vou dançar contigo até o planeta congelar. Para o tempo, baby, que hoje eu vou dançar contigo até o planeta congelar. As coisas da vida me atormentam na volta pra casa. E eu peço ajuda pra dançar a direção. E o tempo passa, passa, embaça minha visão na rota. Faça caça quando passam dessa porta. Ah, não, ela só com um olhar de emoção. E eu duvido de toda essa cena. Eu duvido que seja assassina, como a droga que leva na mão. Ela é malícia no país das maravilhas. Ela é malícia no país das maravilhas. Para o tempo, baby, que hoje eu vou dançar contigo até o planeta congelar. Para o tempo, baby, que hoje eu vou dançar contigo até o planeta congelar.